fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Captain, João, Captain, João, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, Captain, 24º episódio da 4ª temporada de Star Trek The Next Generation. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Captain Jean-Luc Picard. Computer, sequence 010, maximum power to the shields, kill the music. Enterprise, this is Shuttle 7, I've encountered a Romulan warbird, coordinates are 3... Warning, shield failure. Damn. Rise of control. Anybody? Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é a Roberta Maná. Maná, Maná. Boa noite. Enfim, Roberta, na verdade, eu tô gravando com você aqui depois de já ter gravado o podcast com o Ricardo, né? Porque, só pra explicar pro ouvinte aí, era pra Roberta participar, tava tudo ok. Só que aí no dia, né, a gente tava lá online e a sua internet começou a dar pau lá, né? Ai, caramba, pois só hoje. Pois é, fiquei super chateada porque eu adoro esse episódio. Adoro o episódio Mind's Eye. Fiquei super chateada. Putz, meu, nossa. Então, foi meu, Mas espero que os meus problemas de conectividade estejam plenamente resolvidos. E que no próximo esteja aí. Ah, não, com certeza, né? No dia a gente acabou, a gente acabou gravando e tal. Mas aí, enfim, pelo menos hoje, né, a gente grava aí vamos pelo menos conversar um pouco, e eu vou te perguntar aí sobre sua opinião do Mind's Eye, já que você não pôde participar com a gente, né, e também você vai fazer aí, né, a leitura da sinopse, como sempre, né? Uhum. Mas enfim, queria comentar contigo, antes de falar sobre sua opinião sobre o episódio, sobre um lance muito interessante que aconteceu recentemente, que é assim, né, porque, em primeiro lugar, no blog mesmo do Sessão 31, a gente não costuma receber muitas mensagens ali, quer dizer, comentários, né? O pessoal acaba mandando mais e-mails e comentários no Facebook, na página, ou então no grupo, né? Só que teve um comentário muito interessante, cara, que a gente recebeu aí da ouvinte, que é a Renata Nunes, né? Que eu fiquei intrigado porque é legal, porque a Renata, ela sempre comenta, né, nos podcasts, assim, desde que ela passou pelo menos eu tenho percebido nos últimos aí, né? E nesse comentário dela, em primeiro lugar, o comentário, só pra deixar o ouvinte inteirado, é o comentário do último Intercom, que foi sobre o universo do espelho, né? A Renata, ela já começa dizendo aqui que ela não gosta do universo do espelho, né? Ela já começa metendo pau, né? Eu achei legal, porque no podcast eu falei que todo fã de Star Trek adora o universo do espelho, pelo menos um episódio ou outro. Ela já começa, ó, eu não gosto, acho, sei lá, ela disse que ela acha apelativo, e ela não curte, né? Ai, cara. Aí, na segunda parte do comentário dela aqui no... digamos, no segundo parágrafo, que é a parte que eu quero ler aqui, porque é bacana pra gente, né, Roberto? Que a gente... É isso que a gente gosta de malhar, uhum. Descer o pau, né? Enfim, a Renata, ela diz assim... ela diz... Eu vou fazer só um comentário sobre os filmes do J.J. Abrams, que vocês adoram meter o pau em quase todos os podcasts. Independente se os filmes são bons ou não, eles são a porta de entrada para muitos novos fãs de jornada. Eu mesmo sou uma. Hoje, não acho os filmes grande coisa, principalmente o segundo. Mas, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Então, querendo ou não, eles prestam serviço à franquia, porque eu conheço muitos outros fãs que foram introduzidos à jornada dessa forma. Bom, vou esperar pelo próximo podcast então. Abraços, né? Então, enfim, você, Roberto, o que você acha desse comentário? É, eu achei, antes de você responder, só queria dizer o seguinte, que eu, de fato, eu nunca conheci ninguém pessoalmente, ou pelo menos, já vi, sei lá, em fóruns gringos, alguém falar, né, que começou a assistir as outras séries, a se inteirar da franquia por causa dos filmes do J.J. Abrams. Só que eu não conheço ninguém, assim, próximo, sei lá, que já conversei. Então, eu acho uma coisa nova isso, realmente. Eu acho surpreendente, tendo em vista que eu acho os filmes do J.J. Abrams bem rasos, né? Mas, enfim, Roberto, e você? O que você diria sobre esse lance? Pois então, eu concordo com ela. Eu acho que a franquia, a CBS faz um trabalho fantástico em enterrar a franquia. Então, assim, eu e o Valdomiro, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar o podcast, que assim, ó, cara, tenta comprar um DVD de jornada, sabe? Ou vai num sebo, ou, bro, não compra, sabe? Vai baixar, vai tentar assistir Netflix. Opa, no Netflix brasileiro também não tem? Então, né, tem que hackear o Netflix pra conseguir assistir jornada, sabe? Então, eu já tava brincando que eu queria uma fita. Eu queria fita. Quem é que pode me emprestar fita pra eu poder gravar jornada, pra eu poder assistir? Porque minha Netflix não tava funcionando. Né? Então, assim, a CBS tá fazendo um trabalho incrível em enterrar pra tornar a franquia esquecida. Então, nesse sentido, eu entendo o comentário da Renata e concordo com ela. Né? Eu acho que pode... a gente tem várias questões aí, né? Eu acho que o filme de 2009 não foi tão ruim, assim. Acho que o de 2009 dá pra se divertir, enfim... E esse último é que o Into Darkness, ele foi muito, muito, muito raso. Mas ainda assim, vai ter muita gente que vai gostar de Velozes e Furiosos e vai achar que Jornada e Velozes e Furiosos vai chegar na franquia de verdade, né? Vai chegar em Jornada de verdade, vai achar que negócio chato, que efeitos especiais datados, não sei o quê, e vai embora. Mas acho que tem muita gente como a Renata que pode, sim, né, se interessar. Nossa, que personagem interessante esse menino Spock. Sabe, ir atrás e ver que tem muito mais ali para ser descoberto do que, né, do que perseguições e flares e umas cenas de mulheres seminuas meio gratuitas, assim. Então, eu acho que pode ser, assim, pode... Acho que Jornada pode não ser, os filmes de Jornada podem não ser tão ruins se houvesse um trabalho e um interesse em fazer a série, pelo menos, seguir circulando, né? Você acha... Eu particularmente, eu quero dizer a Renata que eu achei muito legal esse comentário. Eu cheguei a responder pra ela no blog, né? Uhum. Falei pra ela que eu achei legal o comentário e tal, que eu fiquei surpreso. Realmente, pra mim, é uma coisa nova. Acho legal porque a Renata, ela realmente, ela gosta, ela assiste bem, assim, ela gosta de todas as séries, ela critica, ela realmente assiste a franquia, né? E acho bacana que ela tenha essa mente aberta, assim, né? E que ela se interesse. Então, ótimo que esses filmes serviram como essa porta de entrada, né? Como foram, né? Então, eu até pretendo... Isso até me fez pensar que talvez a gente exagere ao meter tanto pau, né? Não sei, né? Talvez realmente não... É lógico que também é uma parte, uma trollagem. Eu falei isso pra... Eu coloquei no comentário. Ah, isso é meio que uma... É uma brincadeira, né? A gente faz mais brincadeira. Quer dizer, a gente tem uma opinião que é de verdade, mas a gente acaba caindo na brincadeira, eu acho, pelo que eu entendo, assim. E da minha parte, pelo menos... De fato, eu não gosto dos filmes, de fato, eu acho os filmes muito rasos, mas é muito mais brincadeira do que não gostar de quem gosta. Não. Ok, vocês... Não, não é isso, gente. Eu nunca coloquei dessa forma, assim, nunca achei que eu fosse desmerecer quem gostasse dos filmes, de forma alguma, né? E eu só acho que, quando eu critico os filmes, são os filmes mesmo, os filmes em si, né? É pelo que eles são. Não pelo que... Uhum. É lógico que existe muito do que a gente gostaria que fosse, né? Uhum. Mas o meu ponto principal de crítica sempre foi em relação ao que eu penso sobre eles refletindo sobre eles em retrospectiva da franquia, o que a franquia é, o que ela sempre foi, pelo menos na essência. E aí eu critico essa falta da essência, e não dos detalhes, e não... E, enfim, outras coisas que eu vejo que, por exemplo, falta de criatividade em diversas coisas que eu acho meio imperdoáveis, assim, no meu caso, né? Que eu acho que nesse ponto talvez eu seja mais crítico, eu não sei. Não tô dizendo que é melhor ou pior, a minha opinião, não é isso. Mas a questão é que eu pretendo, de fato, olhar com mais atenção essa coisa de criticar tanto, porque já que esses filmes são importantes para as pessoas que entraram para o universo de Star Trek, é injusto. Eu começo a pensar que talvez seja injusto a gente exagerar um pouco na crítica, não sei. Eu não sei. Estou tentando pensar aqui sobre a questão mesmo, assim. Né? Sei lá. É uma reflexão boa, né? A Renata nos trouxe uma reflexão boa. Sim, a Renata, aliás, não é a primeira vez que um comentário dela me fez repensar sobre uma opinião minha. Tanto é que no Sessão 31, sobre o Bound, né? Que é aquele episódio da Enterprise, eu tinha dito algumas vezes no podcast que eu achei que, nossa, eu achei legal que foi um certo empoderamento das mulheres, ao invés das Orianas serem apenas escravas, elas eram dominadoras, elas dominavam os homens. Aí a Renata falou, sim, mas é machista, porque elas dominavam através do sexo, né? Aí eu pensei, porra, é verdade, na verdade, falei merda, talvez, né, cara? Mas, apesar de que eu ainda vi aquilo lá como sendo algum tipo de evolução. Não é a evolução máxima, mas de fato, nos anos 60, uma Oriana era apenas a escrava sexual. E na série dos anos 2000, elas eram essas figuras sexuais, mas com certo poder. Digamos que é um pequeno upgrade, longe de ser perfeito, obviamente, longe de ser o ideal, né? Eu acho que ali eles trabalharam com um conceito da escrava de Orion, que era um conceito da década de 60, um conceito bem sexista, né? Então eu vejo ali no episódio da Enterprise, eu vejo uma certa evolução. Acho que faltou no podcast, se eu tivesse tido esse esclarecimento, né, que eu não tive, só depois de ver esse comentário da Renata, se eu tivesse tido esse esclarecimento, eu teria dado essa ênfase de que não é realmente um empoderamento das mulheres, mas sim algum tipo de empoderamento, mas ainda dentro de um conceito sexista, né? Hoje eu vejo com mais clareza. Então eu agradeço a Renata por esses comentários. Acho bacana que a gente use a nossa paixão por Star Trek e comentar os episódios, para que a gente... O mais importante é isso, né? Que a gente tenha, que a gente faça essa reflexão sobre as coisas do mundo real mesmo, né? Então, acho muito legal isso aí. Esse era o objetivo do Gene Roddenberry desde o início, né? Então, que bom que a gente, quase 50 anos depois, consegue ainda refletir, repensar nas nossas atitudes, né? Rever a humanidade, enfim, sob o ângulo da exploração espacial, mas a gente, enfim... Legal. Bacana. Então... Agora, sobre comentários ainda. Ah, sim. Agora eu só quero. Eu quero fazer um comentário sobre um comentário. Porque eu estou toda boba. Olha só, antes de você falar, Roberto, a gente acabou que inaugurando a primeira leitura de comentários aqui no Sessão 31, né? Pelo jeito. É verdade. Olha aí, sem querer. É verdade. Mas é isso, então aproveita aí, fala aí. Então, a Paty Carla escreveu um comentário que ela, enfim, que ela foi escutar o podcast para prestigiar o amigo dela, o Gui, que ela acabou se divertindo. Não, o Gil. Ai, tá, posso ler de novo? Não, nem precisa, só... Vamos lá, rewind the tape. Tá, então, ela conta aqui que ela escutou o cast mais para prestigiar o amigo dela, o Gil, e acabou se divertindo muito com todo mundo, principalmente com a Roberta. Ah, tô me achando. Que bom uma menina num podcast e tal. Então eu achei legal, porque na verdade a gente, de fato, acho que a gente não escuta muitas mulheres, né? Então aí a gente, enfim, fiquei feliz de ter uma menina que tenha, né, tenha reparado, enfim, e tenha se sentido representada, digamos assim. Então, fiquei feliz, fiquei toda boba com o comentário. Certo, e todos aqueles outros homens que direto mandam comentários dizendo que também são fãs seus aí, porque você é, tipo, cheia de fãs aí do Sessão 31, os ouvintes. Eu fico sabendo de uma pequena parte dos comentários. Mas é isso aí, legal então, bacana. Mas enfim, de toda forma, muito obrigada. Também fico muito feliz por todo mundo que gosta. É isso, agradeço a essas ouvintes aí que mandaram essas mensagens. E, Roberta, vamos partir então para a sua opinião, já que você não pôde participar com a gente no podcast. Queria ouvir sua opinião geral aí sobre suas impressões sobre o The Mind's Eye. Quais foram as conclusões de vocês? Ah, não, tô brincando. Cara, eu gostei muito desse... Tá, é que eu tenho um carinho mega especial por TNG, sabe? Tipo, eu sou muito... Eu não me lembro de nenhum episódio que eu não tenha gostado. Mentira, eu lembro. Mas são pouquíssimos. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostam do Jordi. Você fez uma falta do caramba no podcast, porque eu e o Ricardo só metemos pau no Jordi. Não, vamos gravar de novo. Quero defender o Jordi. Então, alguém tem que defender o LaFord. Então aproveita agora, hein? Não, mas então, eu gosto muito dele, eu gosto muito do personagem do LaFord, porque eu acho que, assim, ele foi um personagem que ele ajudou a enriquecer um dos meus personagens preferidos da franquia, que é o Data. E de toda forma, assim, eu acho que ele, o personagem em si, ele não é tão bem explorado, assim, a gente sabe pouco da vida dele, né? É, a gente tem um outro episódio, enfim, que mostra, que dá alguma profundidade pro personagem, mas ainda assim eu gosto muito do Jordi. Eu achei interessante essa trama, porque ela vai bem ao encontro dessa curiosidade. Eu acho muito curioso quando eu vejo um Klingon agindo como Romulano, que depois a gente vai ver. Eu achei curioso, assim, pra mim, esse episódio, na primeira vez que eu assisti, né, claro, ele foi um pouco inesperado, assim, no final. Enfim, eu gostei do episódio, gostei porque eu sou uma boba. E aí chega lá o Imperador todo, pô, me ajuda, não sei o que, nossa, coitado. Ajuda ele, Picard. Sabe, eu sou aquela bobada que fica na cadeira pensando assim, ajuda, Picard. Coitado, sabe? Aí, tipo, termina o episódio, eu tô assim, por quê? Por que eu sou tão retardada, sabe? Mas então, esse foi um dos episódios que me deixou. Você ficou com dozinha do Embaixador lá, quando ele fez aquela cara de choro, assim? Você ficou com dozinha? Fiquei. Então leva pra casa, então. Eu sou bem desse tipinho. Ai, caramba. Ah, muito bom. Leva pra casa, foda. Ai, tô pensando naqueles reaços, sabe? Dizendo assim, tá com pena? Ô, leva pra casa. Deixa eu já fazer um disclaimer aí. Eu não sou assim, eu não penso assim, hein, galera. Por favor. Não pensa mesmo, não pensa. Sou testemunha. Tá louco. Não. Valdomiro é um cara legal, ele não é desse tipo, não é. Mas então, enfim. Enfim, esse episódio. E no final das contas, pra gravar o podcast, que eu não gravei, graças à minha conexão, pra gravar o podcast, eu acabei assistindo ele e depois os Redemption. Perfeito. Então eu achei muito, muito mais legal a experiência de ser na colada, sabe? De assistir, tipo, aquele arco na colada, assim, foi bem legal. E o Redemption é demais. Eu fiz isso quando eu fiz a minha maratona original de TNG, aí eu também fiz isso, porque era meio que... era na sequência, né? Deixa eu ver, o Mind's Eye... Aí depois do Mind's Eye já é ele, não é? Não, ainda tem mais um, não é? Depois do Mind's Eye tem mais um. Não, depois... tem um episódio no meio. Então eu nunca fiz isso que você fez mesmo, de pegar e assistir os três, assim, mesmo eu não fiz ainda. Legal. Pois foi muito legal, assim, então... E aliás, até fiquei com vontade, depois eu fiquei procurando, assim, mas e aí tá meio... No Memorial tá meio zoada a parada. Mas eu fiquei procurando os outros depois do Redemption, porque, enfim, tem toda a continuação, né, da família Duraz, né? E aí eu fiquei procurando os outros e aí acabei voltando pra Voyager, sei lá por quê. Mas eu fiquei com vontade de fazer, tipo assim, uma maratona Klingon, sabe? E começou tudo por causa do Mind's Eye. Pô, isso é uma boa sugestão pra um podcast futuro aí, pegar um arco Klingon. Esse arco do Duras aí, por exemplo, é interessante, né? Com certeza. Da família Duras, é, né? É muito bom. E na verdade, a gente já pode, né, a gente pode pensar nisso. É. Mas de fazer talvez um podcast sobre os Klingons, mas mais focado no na família Duras. É. mas eu começar desde os primeiros Klingons na Terra, lá em Enterprise, e depois os Klingons com a testa lisa, depois volta, enfim, tem um monte de... Ah, não, tem mas, muito, muito... Tem muita coisa. Muita coisa boa. É, muita coisa. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. Tem, que também é assunto, né? Porra, o que seria do, né, da gente se não fosse pra meter o pau também, né? Parte da graça tá nisso. É verdade. Mas não no LaForge. E não no Wesley. Pô, pessoal. Pra não meter o pau, você fala logo desses personagens, né, cara? Quando é o Cisco, o Picard, aí é tudo bem, né? Nossa, aí é difícil. Né? Aí é fácil. Pô, é fácil não meter pau no Picard, né? É fácil não meter o pau no Cisco. Pô, isso é verdade, hein? A gente pode pensar nisso também. Pega, não conta comigo jamais pra falar mal, nem do Picard, nem do Cisco. Olha, nunca vai acontecer, não, nunca. Mas tem muita coisa questionável sobre cada um dos capitães que dá pra levantar, hein? Muita coisa, hein? Mas eu só vou falar mal dele se eu for submetido a um violento condicionamento mental por Romulanos. Sobre qualquer outra... Caramba. De qualquer outra forma, não falo mal deles. Tá certo. Não, as brincadeiras à parte, sim, tem muita, muita coisa legal pra falar. Na verdade, acho que o Picard, ele é... A gente já tá fazendo aqui um podcast. Nossa. Mas o Picard, ele tem muito mais... pra variar um pouquinho. Não, mas o Picard, ele tem muito mais aquela retidão moral, digamos assim, né? Mas o Cisco... O Cisco é demais. E demais nesse sentido, assim, dele ter muito mais shades of grey, né? É, mas o Cisco envenena um planeta inteiro pra pegar um cara, né? Isso aí também é uma coisa que... Não é isso, sabe? Tá sendo muito injusto. Isso foi muito injusto que tu falou. Tipo assim, ó, não. O cara que não quis sair, bro. O cara que não quis sair. Tá bom, deixa eu refazer. Ele envenena o planeta inteiro pra pegar um cara que não quis sair. Melhorou alguma coisa ou não? Eu vou defender o Cisco até a morte. Ai, caramba. Meu capitão favorito. Esse é um bom assunto pra podcast, as decisões polêmicas dos capitães. Né? Boa. Mas, ó, Roberto, como a gente tá se desviando demais aí... Bom, então é isso aí, depois você ouve a nossa conversa, a minha conversa com o Ricardo aí também, e você pula as partes que a gente mete o pau no Jordi e tal. Tá ok. Mas, ó... Bom, Roberto, então, antes de eu pedir para você fazer a leitura da sinopse, eu queria dar um recado para os ouvintes, então, aquele velho recado para que eles nos sigam nas redes sociais. Então, vamos lá. A gente está no Facebook, tem lá a nossa fanpage, tem o grupo também do Sessão 31. A gente também está no Twitter, é o @secal31, e também no Google+. Então, pessoal, é isso aí. Sigam-nos. Deixem seus recados. Ah, sim. Deixem seus recados, seus comentários. Conversem conosco. A gente quer saber a opinião de vocês, quer discutir bastante. Quem gostar dos filmes que fale. Nossa, eu amo J.J. Abrams. Isso. Bora conversar, galera. É, eu falo mal, mas vi cada um dos três vezes no cinema, né? É foda, né? Nossa senhora, isso daí já é outra punição, hein? É, não, mas o pior é que eu gostei. Quando eu fui ver, eu gostei de cada uma das vezes que eu vi. Olha aí, o ser humano contraditório aí. Não, mas eu sei, eu te entendo, porque eu assisti duas vezes o último e, nossa, na primeira vez que eu assisti, caraca, que filme legal, bro! E aí na segunda vez é que eu tive chance de repensar, sabe? O negócio todo assim. Eu assisti as três vezes gostando das três. Bom é sinceridade, assim, a gente tem que ser sincera, né, com os nossos sentimentos, é isso mesmo. É, mas é, né? Fazer... Não, e pra você ter uma ideia, a gente fez um podcast sobre esse filme no qual eu elogio pra caramba. Eu também falo mal das coisas que eu não gostei, mas eu... tem, na época, você nunca ouviu esse? Não! Pô, tá aí, ó. Vou escutar. É o segundo Sessão 31 Intercom, foi o segundo que a gente fez. Vou escutar. Roberta, então, você pode então ler pra gente aí a sinopse do episódio? Sim. Então, vamos lá. Engage. Enquanto a caminho de um seminário em Ryzen, uma nave auxiliar, o tenente comandante Geordi LaForge é sequestrado por Romulanos. Ele então é submetido a um violento condicionamento mental por seus captores e retorna à Enterprise como se nada tivesse acontecido. Também a bordo da Enterprise está o embaixador Klingon, que está a caminho do planeta Kreos, uma colônia do Império. O embaixador diz que o governador militar Klingon deste planeta afirma que os rebeldes que lutam por independência estão sendo armados pela Federação. Enquanto o Capitão Picard ordena uma investigação minuciosa para averiguar o que está realmente acontecendo, a urgência para esclarecer os ocorridos só aumenta à medida que LaForge está sendo misteriosamente controlado para atingir o seu alvo, que pode ameaçar a aliança de paz com o Império Klingon e iniciar uma guerra. Legal, Roberta. Então, eu agradeço a você pela sua leitura, tá? E até a próxima. Até a próxima. Bom programa pra vocês. Olá, pessoal. Quem está aqui comigo hoje é o Ricardo. Fala, Ricardo. E aí, Valdomiro, beleza? Beleza, pessoal? Bom, então, hoje a gente vai comentar aí esse episódio, cara, que, putz, eu já vou falando, cara. Eu adoro esse episódio, acho muito foda, assim. Mas eu vou, como sempre, te perguntar primeiro quais foram suas impressões e se você já tinha visto antes de assistir aí agora pra gente gravar o podcast. Então, eu não lembro de ter visto esse episódio. Gostei pra caramba. Tem bastante... Como fala? Aventura, aquela parte de espionagem, né? O conceito de lavagem cerebral que eles usam é bem legal, cara. Gostei pra caramba desse episódio também. Sim, sim. E eu não sei se você deu uma olhada lá no Memory Alpha, cara. Porque assim, esse episódio, ele foi meio que inspirado por um filme, né? Um filme da década de 60. Mais precisamente de 62, chama The Manchurian Candidate. Você chegou a ver isso? Eu vi que tinha que ele tinha uma referência, mas eu nunca vi esse filme. Eu também nunca cheguei a assistir, mas eu até dei pesquisando, né, cara? Esse filme aí, inclusive, ele tem o Frank Sinatra como um dos atores, olha aí. Nossa senhora. É, e tal, e o plot lá é bem... um esquema meio parecido. Realmente os caras meio que copiaram, sei lá, se inspiraram, copiaram um pouco a ideia de ser esse lance de uma lavagem cerebral e tal, só que obviamente que o contexto da história, como se passa, né, naquela época ali, a história meio que envolve uma conspiração comunista internacional e tal, né? Uhum. E é baseado num livro de 59. O autor chama-se Richard Condon. E é isso, quer dizer, o bacana é que esse episódio aí da TNG, cara, ele tem uma carga, assim, de ser uma coisa tensa mesmo, né? Ele é um episódio tenso, né? Ele é um episódio tenso, muito bom, cara. É, então, porque como tem essa coisa de ter sido inspirado por esse filme que era um thriller de sobre a Guerra Fria e tal, então carrega mesmo esse lance, né? No caso, obviamente, é a figura dos Romulanos ali tentando acabar com a aliança entre os Klingons e a Federação e tal. Sim, parece que o diretor quis até chamar algum ator do filme pra participar, né? É verdade, pra fazer uma ponta ali, né? É. Porque o diretor desse episódio aqui da TNG é o David Livingston. E, inclusive, esse episódio aqui foi o primeiro que ele dirigiu pra franquia, né? Porque depois ele dirigiu episódios de todas as séries que vieram, né? Enfim, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, né? E como ele é um grande fã desse filme aí, e inclusive do diretor, que é o John Frankenheimer, né, que é o diretor do The Manchurian Candidate, então ele realmente parece que queria trazer alguém pra fazer uma pontinha aí, né? Ah, seria interessante, hein? É, então. E eu lembro que, cara, a primeira vez que eu vi esse episódio, há muitos anos atrás, eu fiquei bem surpreso, porque eu não imaginava que tinha um episódio como esse na nova geração, assim, né? É um episódio que... ele é engraçado porque ele não é... vamos dizer assim, ele não é um daqueles grandes episódios da nova geração, né? Ou seja, é o típico episódio que eu gosto de trazer pro podcast. Ou seja, um episódio que é muito bom, só que não é tão falado quanto os grandes clássicos, né? Que tem na franquia, assim, né? Então você nunca tinha assistido antes? Não me lembro de ter assistido. Gostei pra caramba, bem tenso, né? E tem umas sacadas inteligentes de como... eles usam pra esconder as ações do LaForge, né? Sim, sim. É bem inteligente a ideia de usar lá o visor dele, né? Quer dizer, aquela mesma tecnologia de você pegar e jogar diretamente no cérebro dele, né, as informações, né? Uhum. Então foi uma sacada legal para que na história só poderia ser mesmo o LaFord, o tripulante ou o oficial a ser sequestrado para eles colocarem nesse plot aí, né? Talvez não seria nem que ele, tinha que ser ele, né? Mas é o que levaria menos tempo para condicionar, né? É, eu não tinha pensado nisso, é verdade, né? Porque qualquer outro, eles poderiam, pelo jeito, acho que poderiam também, aplicando o mesmo tipo de tecnologia, daria pra fazer a mesma coisa, mas talvez, enfim, ele já tem o visor, então vamos dizer que faz sentido isso que você tá dizendo mesmo, porque ali seria mais fácil, porque meio que já tá meio caminho andado, né? Vamos dizer, né? Vamos pegar um atalhozinho, né? Aproveitar o serviço dos outros. E outra coisa legal também, cara, que pra mim, né, assim, porque eu particularmente. Eu não gosto muito do personagem do LaFord, cara. Eu acho que ele é um personagem meio vazio, sabe? E vários episódios que fizeram com ele, assim, dando um pouco de destaque pra ele, não ficaram legais. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse, por exemplo, que, porra, é... Eu achei do caralho, né? Quer dizer, a participação do próprio LaFord tá muito boa, né? Então... Sim. É, ponto a favor aí, né? Tem outros episódios legais com ele como protagonista, né? Mas é que também tem uns exemplos aí de episódios bem ruinzinhos, cara, que... Ou episódios que deram mais destaque pra ele que eu particularmente não gosto, assim, né? Assim, eu acho que o LaFord foi um personagem... Ele era um personagem secundário, bom, vamos assim dizer, né? Que ele foi muito pouco aproveitado, né? É, não sei dizer, cara, porque, sabe, até que fizeram episódios centrados nele, assim, sabe? Tem episódios bons centrados nele, tem episódios bem ruins também, né? Uhum. O problema que eu vejo no LaFord é que ele é um personagem... Sabe, sem nenhuma camada a mais, sabe? Ele é muito. Sabe, é como se ele não tem muita. Como ele não tem conflitos, aquela coisa de personagens rodemberianos sem muitos conflitos, né? Então ele acaba sendo sem graça pra mim, sabe? Eu vejo que muita gente pensa assim também, sabe? Não é que nem, por exemplo. Vamos supor assim, dos oficiais da engenharia, ele ficaria em último local no ranking, né? Ah, sim, você tá dizendo dos engenheiros de todas as séries, né? É, porque a Belana Torres é bem mais interessante, né? Ah, ela, o Trip, o Scott, nem se fala, né, cara? Ah. É, o O'Brien, né? Então, realmente, eu particularmente também coloco ele como último. E olha que o O'Brien saiu daí, né? É, então, o O'Brien sim, que era um secundário do cacete ali, né? Primeiro ele era terciário. Ele já tava no terciário mesmo. Aí não, ele assim, ele subiu de rank. É, ele foi do terciário pra secundário, assim, né? Na nova geração, e depois virou né, personagem dos protagonistas da série seguinte, né, cara? Então ele sim é um caso interessante. Agora. É, o LaFord, cara, eu acho que ele funciona melhor nesses roteiros onde eles. Onde poderia ser qualquer outro personagem, mas aí colocam ele, assim. Né? Uhum. Agora, quando eles tentam explorar quem é o LaFord, pra mim nunca deu certo, cara. Sabe? Nunca teve. Não, eu concordo com você. Os episódios que centram mais na vida pessoal dele são muito fracos, né? Aquele que ele interage com a cientista que construiu não sei o que na Enterprise é horrível, né? Pô, cara, eu gosto desse. Apesar de que mostra um lado dele, tipo, um nerd meio derrotado, assim, meio lamentável, né? É nesse sentido que eu falo, né? Pô, o cara vai conseguir se relacionar só com o holograma do holodeck, né? É lamentável, né? Mas pelo menos esse aí eu acho que foi legal pra caramba. Eu gosto muito desse episódio e da sequência dele lá também. Não, o episódio em si é legal. Como foi centrado nele que não ficou legal, né? É, sei lá, aí vai de opinião. O que acontece é que tem episódios em que eles centram na personalidade dele, só que são episódios chatos, né? Tem um que chama Akiel, né? Akiel. Ele tem lá um par romântico no episódio. Cara, puta episódio chato, cara. Nossa. E tem outros também. Na sétima temporada tem puta episódio mal executado também. Então, assim, tem... E, sei lá, e aquelas interações dele com o Data nem sempre são legais, sabe? Não sei, LaFord é um dos que eu menos gosto na franquia, assim. E da nova geração, pra mim, é o que eu menos gosto, sabe? Então eu fico surpreso. Quando saiu a ideia do LaFord ser um cego e usar o visor, pô, achei do caramba a ideia, né? É, a ideia em si é legal, né? Bem, sei lá, tem um viés futurista, né, e tal. É, e o, como que fala, usar o filtro no olho, né? Filtro de ar-condicionado. Ah, é verdade. Sacanagem. Parece não, o que eu acho mó engraçado naquelas fotos de preparo de personagem, né? O LaForge antes com o cabelo dele, né? Que o pessoal fala sex offender, né? Sexo, meu, horrível, né, cara? Meu, aquilo ali é tão escroto que parece até uma mentira de que consideraram que aquilo poderia ser mesmo o visual final do personagem, cara. Porra. Mas acho que não era visual, eles estavam criando... Não, então, mas se estavam criando, quer dizer que sei lá, consideraram a possibilidade daquilo ser levado a sério, né? Então, porra... Ah, na verdade, aquilo lá eu achei que era mais pra... Eram imagens de prova de roupa, prova do equipamento... Agora, se eles pensarem em usar aquilo lá mesmo, eu tô sendo bonzinho, eu tô pensando que era só uma prova de roupa, né? Pra, cara, ver como que ficava no personagem, né? Eu duvido, porque aquele cabelo não era dele. Se colocaram aquele cabelo nele, porra, acho que foi pra pensar, ó, vai que fica legal. Foi, lógico, foi um teste. Mas pelo jeito. Mas, ó, não, sabe o que ele parece? Aquele Lionel Rich, né? Isso, exato. Ele ficou parecendo o cara. Nossa. Será que ele tava fazendo muito sucesso na época? Eles acharam, puta, vamos colocar. Cara, é verdade, era bem no meio dos anos 80 ali, 86, 87, né? Capaz mesmo, né? Sacanagem. Ai, cara, eu vou colocar no post aí do podcast para as pessoas se assustarem com essa foto horrível aí, cara. Puta que pariu. Então é isso, quer dizer, falando do Mind's Eye de maneira geral, cara, eu acho um episódio ótimo, sabe? Eu acho ele, do começo ao fim, tudo nele funciona. Ele é um episódio redondo. Em termos de roteiro, cara, tá tudo ok, assim, sabe? Eu acho que é um momento da nova geração, assim, que... Eu acho formidável, então tá aí. É um episódio que eu sempre quis comentar. Sempre pensei, cara, putz, tem que fazer uma sessão 31 sobre o The Mind's Eye. Então é isso. Mais alguma coisa que você gostaria de falar ou podemos já partir pra análise do episódio, cara? Toca o play. É. Então, cara, o lance aí é que o LaForge tá indo lá pra Ryza num seminário, né, sobre inteligência artificial. Nada mais nerd do que isso, né? Não, nada mais nerd do que isso, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, cara, se você vai fazer um seminário de tecnologia, você vai fazer isso em Ryza, meu? Sabe, qual que é o... Porra... Os congressos que acontecem, os mais legais, acontecem nas cidades litorâneas do Brasil, cara. É mesmo? Eu que não tô a par dessa porra toda. Esses congressos, grandes congressos, tipo, pelo menos na minha área, assim, eles acontecem em Florianópolis, acontecem no Maceió. Então, eles pegam mesmo. O duro é você pensar no congresso quando você vai lá e tem praia pra tudo quanto é lado, né? Você só quer aproveitar. Eu ia ter um problema muito sério em aproveitar o congresso, cara. Mas e aí, você chegou aí num desses, assim, que era nesses lugares paradisíacos ou não? Nossa, cara, eu tava doido pra ir num, mas eu acabei não conseguindo ir. Era um em Florianópolis, perto de uma dessas praias famosas de Florianópolis. Não me lembro agora qual que é. E sempre que eu marco de fazer com os colegas lá, né? Porque aí fica mais divertido, né? Ah, sim. Você vê os colegas da faculdade, assim, faz assim, pô, levar o pessoal pra ir. E sempre alguém não pode ir, né? Eu falei, ah. Você já tava até com as garrafas de uísque preparadas, assim, tá? Nossa, você ficar... Pegar aquela lista de palestras chatas pra caramba. Assim, nesse horário eu vou estar no quiosque em frente da praia, cara. Olha só, cara, não sabia dessa. Então faz todo sentido aí, ó. O LaForge tá todo relaxado ali, já tá ouvindo uma música latina ali, né? Ah, música latina que eu não entendi muito bem, mas deixa quieto, né? Ai, cara. E aí, outra coisa que, né, cara, é tipo assim, eu quero algo latino. Porra, mas o que especificamente? Como que o computador escolhe sozinho, né? Eu nunca entendo essas coisas. Ah, inteligência artificial, velho. Tá indo pro congresso de inteligência artificial, velho. Que ele programou o negócio, né? É, sei lá, né? Eu acho que só não pode ter congresso em Tambaba, velho. O que, que é Tambaba? Eu não conheço, cara. Tambaba é prédio nudismo. Olha aí! Aqui no Brasil isso aí ou não? É. Ai, caramba. Em breve a gente vai ouvir notícias aí de congressos de ciência seríssimos lá, você vai ver só. Então, é legal o lance que enfim, é bem dirigido esse começo quando mostra ele de costas e se aproximando aquela ave de guerra romulana enorme, né, cara, aparecendo na frente do... A única coisa que eu não entendi é como é que essa nave de guerra romulana cruzou o espaço, que obviamente estava camuflado, né? O espaço da Federação foi tão fundo no espaço da Federação, velho. Porque Ryza é extremamente perto, né? Eu não sei, cara. Você manja da localização de Ryza no quadrante? Eu não faço ideia. É dentro do espaço da Federação, quase encostado de Vulcano. Caralho, então realmente não faz sentido, né? Sei lá. Apesar de que... É, isso aí é um... Bom, eu não faço ideia. O que você teria a dizer sobre isso aí? Eu não faço ideia. Ah, é aquelas... Vamos afrouxar as leis aqui pro negócio rolar, né? É, então. Não faço ideia do que é, e sem falar que... e sem falar que os Klingons são aliados, né? Acho que se alguém falasse... Tô vendo uma distorção. Ah, deve ser um Klingon. É verdade. Porque se eles estão camuflados, eles podem ser confundidos com uma ave de rapina ou com um cruzador Klingon aí e tal, né? Talvez é aquela coisa. Eles se arriscaram muito, mas realmente, de repente, as assinaturas de... mesmo de neutrinos, essas coisas que normalmente eles usam para localizar as naves, os romulanos podem ter pensado, ah, a gente pode ser confundido com uma nave Klingon, né? Acho que por isso eu até explicaria, né? Talvez. Mas o lance que eu gostei dessa parada do... o enquadramento ficou legal e tal, né? E um bom começo, né? Esse teaser aí é bem bolado mesmo. Então, legal que a ave de guerra romulana aparece bem na frente dele, ele tá todo distraído com jogos de... como que fala? O quiz, né? Que ele tá fazendo com o computador. Então, o LaForge, ele sempre foi o uber nerd, né, cara? Porque mesmo relaxando, ele tá vendo sobre coisas cabeçudas, assim, né, cara? Nesse ponto lembra um pouco o Scott, né? O Scott é... Só que o Scott eu achava engraçado ele, assim. O LaForge não acha ele engraçado sendo assim, sabe? Sei lá. Talvez seja implicância minha, questão de gostar ou não do personagem, né? Sei lá. Não, sabe o que eu acho engraçado? É que a nave de guerra apareceu, se eu não me engano, a classe é Dederidex. Dederidex, isso mesmo. Aí eu acho bonito pra caralho. Ah, né? É demais. Não, cara, pra mim é uma obra de arte em questão de design de naves, essa ave de guerra romulana, eu acho sensacional. Nenhuma nave que eles fizeram depois pra alienígena, acho que chega perto dela, né, velho? É, bem lembrado, hein, cara. Pô, teria que pensar agora, mas realmente... Eu gosto muito da Ferengi, a Marauder, né? Marauder, que chama? É... Ferengi eu não gosto muito, não. Eu não sei se é porque eu não gosto. Que só de Ferengi eu só gosto do Nog e do Quark, né? Mas o que eu acho engraçado é que não toca um alarmezinho, mas nem uma luzinha vermelha falando que a nave apareceu, né? É, meio irreal isso, né? Dentro do contexto aí, não faz muito sentido, né? É, e também vai tocar alarme pra quê, né? Vai estar fudido mesmo, né? Ou às vezes, ó, tentando explicar, né? Às vezes ele mesmo já deixou, ó, não quero que toque nenhum alarme, que eu tô aqui pra relaxar e tal. Ah, é. ou a inteligência artificial do Shuttle fala assim, ó, é uma Dederidex, não vou nem avisar, porque se disparar, pelo menos ninguém fica triste, né? Não dá pra fazer nada mesmo, né? Foda-se, então. Desencana, relaxa e gosta. Vamos ouvir um som latino aí, que é o que tem pra hoje. Aí começa o primeiro ato, né, cara? Uma coisa interessante é que o Picard, então, tá explicando no diário de bordo que eles estão aí com um emissário, né, que é um embaixador Klingon, né, enviado pelo Alto Conselho até o sistema Krios, né? Que trata-se aí desse lance das colônias, né, que é uma das colônias Klingons que estão tentando fazendo uma rebelião para tentar a independência. Eu achei legal isso daí, né, cara, de mostrar os Klingons lidando com esse tipo de problema, porque isso é o tipo de coisa que na época da série clássica não existia, mostrar esse tipo de problema, né, obviamente, Ele já descia um cacete em dane-se, né? É, também não teve episódios pra se aprofundar sobre os Klingons lá, né? Mas então é legal essa coisa de mostrar os Klingons tendo esse tipo de problema de, né, meu, guerra civil ali nas colônias e tal. O negócio legal é ver que o Picard tem uma puta moral, assim, né, cara? Ele ganhou muito respeito dos Klingons depois daquele episódio Sins of the Father lá, que é da terceira temporada, né? Que ele... É quando o Worf é banido, né? Então nesse episódio aqui tem umas paradas de continuidade muito por conta do Worf, né? Tem umas citações aí. Né? Mas enfim, o lance é que se a Federação estivesse ajudando ali, cometendo mesmo esse tipo de... ajudando esses rebeldes, aí seria, vamos dizer que seria uma violação de primeira diretriz, né? E com certeza ia iniciar uma guerra. O lance do episódio, mais uma vez, é aquela coisa de que pode ser iniciada uma guerra por muito pouco, né? Ah, cara, uma curiosidade interessante é que esse ator que faz esse embaixador Klingon, a questão é que esse ator chama-se Larry Dobkin, né? Ele, você acredita que ele dirigiu um episódio da série clássica, cara? Eu tinha visto o que era mesmo, agora não me lembro. É o Charlie X. Esse daí é famoso. Então, cara, olha aí, o cara dirigiu o episódio da série clássica, tá aí de Klingon, né? Curioso isso, né? Eu nem sei se ele... É legal, né? É legal, nem sei se ele dirigiu outras coisas na vida dele, se ele, sei lá, né? Mas enfim, tem esse lance aí. Então, outra coisa é que esse ator, que é o Larry Dobkin, né? Ele morreu em 2002. Já falecido, já ele. É, cara, o tempo vai passando aí e vai sobrando pouca gente aí, né, cara? Mesmo dessas séries mais recentes, vamos dizer, né? Nova geração já também, um monte de gente tá morrendo já. A idade chega, né? É, cara, é foda. Diga-se passar falando o que teve de coadjuvante nesse... De extra nesse episódio, né? Cara, eu fiz uma pesquisinha também, porque eu vi que tem muitos personagens terciários nesse episódio aparecendo, né? Quando eles forem aparecendo, se a gente for lembrando, a gente vai falando. Tem alguns, principalmente uma, né? Que ela é, acho que uma das mais marcantes da nova geração. Putz, essa daí, toda vez que ela aparece, ela é bem característica, tem um visual característico, né? Então a gente vai comentando conforme a gente for lembrando e vendo aí, né? Mas realmente tem bastante, cara. Esse ator, ele participou naquele filme dos 10 Mandamentos, né? O clássico de 56. Ah, é, cara? Esse Larry Dobkin? É. Caramba! Puta, não é à toa que já morreu também, né? O cara fez o filme de 50 anos atrás, 60 anos atrás, sei lá. O cara tava com 83. Caramba. Quando morreu, né? Eu acho engraçado, né, que o embaixador, ele fala, né, fala assim, que antigamente o Império esmagaria a rebelião, hoje eles têm que tolerar e quando der eles acabam com a rebelião, né, porque... Por causa das disputas internas do Império, né? Pelo comando do Império, essas coisas, sim, né? Sim. Eles enfrentam esse tipo de problema internamente, né? Essa coisa dessas revoltas. Pelo menos vai ser mostrado mais pra frente, né? Nesse episódio duplo lá, que é o último dessa temporada e o primeiro da quinta lá, que é o Redemption. É o episódio em que a gente vê uma guerra civil em Cronos, né? Então... Você vê que o Império, ele tá bem assim, caminhando pra ficar fragmentado, né? Quase, né? E é legal que ele fala, mas se a gente perder essa colônia, a gente pode reconquistar depois também, né? Dá um jeito. Brilho. Eu tenho uma curiosidade, cara, que é importante falar. Esse planeta, Krios, não sei se você viu, se você sabe, mas tem uma certa controvérsia aí de erro, de provavelmente erro de continuidade, né? Porque assim, esse planeta Krios, né, e os Kriosianos, eles já apareceram, principalmente no... Tem um episódio da quinta temporada aí da TNG, que é o The Perfect Mate, né? Em que tem uma Kriosiana lá, né? Que na história ela acaba até se envolvendo romanticamente com o Picard, né? E só que nesse episódio lá da quinta temporada, o planeta, ele tem um visual esverdeado, não é esse azulado desse episódio aqui, né? E nesse episódio lá, não tem nada sobre, ninguém fala dos Klingons. Lá é dito que o planeta Krios tá em guerra com outro planeta lá, sabe? Então, existe uma controvérsia, e pra piorar a situação, na Enterprise, na série Enterprise, eles fizeram um episódio em que tem lá uma monarca de Krios Prime, só que eles dão o nome de Prime. Aí, tipo, não se sabe se eles colocaram esse Prime pra dizer que um dos dois, sei lá, desse da nova geração é o Prime e o outro é o normal, É, sabe, não existe um consenso, na verdade. Sabe, inclusive eu já perdi um tempinho num fórum, dentro do... Você sabe que no Memorial Alpha tem fórum de discussão também, né? Sim, sim. E lá tava lá a galera tentando entender isso, cara, um monte de gente conversando lá, falando sobre isso, cara, ninguém chegando a lugar nenhum, assim, sabe? Mas, então, cara, resumindo, é uma bagunça, não tem um consenso, fica essa... Mas enfim, isso é uma nota de rodapé aí. Daí o LaForge é trazido a bordo, né, cara? Tem umas cenas de efeitos especiais bem legais nesse episódio, né? Quando a Dedede Dex tá com o raio trator na nave auxiliar. E, inclusive, eu quero comentar que esse episódio aí eu assisti o episódio remasterizado, cara. Porque você tá ligado, né? O lance da remasterização e tal. Ah, sim. E, cara, vou te falar, ficou... Cara, o episódio tá lindo remasterizado, cara. Essa versão do Blu-ray. É impressionante, cara. É foda. Sabe? Esse Blu-ray não tem no Brasil, não, né? Não tem, não tem. Não chegou aqui, nem tem previsão, cara. Você encontra nas lojas de, sei lá, elas importam e trazem pra cá num preço caríssimo, né? Você pode tentar. Mas não tem, não tem legenda, é, né? Ou seja, ele não são Blu-rays que foram. Que estão sendo distribuídos aqui, que foram legendados, não tem nada disso, né? Então só existe importados aqui no Brasil. Ah, tá. Então é foda. E a questão é que, cara, o visual é espetacular, bicho. É foda mesmo. É, então, não, eu não vi com tanta definição de... Ah, inclusive, a definição é tamanha, cara, que, por exemplo, quando vai aparecer aquela Romulana lá que a gente sabe depois que é a Sila, por exemplo, nesse episódio que a gente tem aí do DVD e tal, que a gente consegue, que é da versão anterior, a versão original, digamos, você não vê mesmo, fica bem nas sombras, né? Na versão do Blu-ray, cara, tipo assim, obviamente tá nas sombras, ela tá lá, só que meio que dá pra enxergar um pouco mais, assim, um pouquinho. Você tem que olhar com uma certa atenção, mas meio que você enxerga mais do que tá nas sombras. Então você consegue identificar melhor de que não se trata a Denise Crosby, entende? Então... É, porque o mesmo esse daqui que eu baixei, o cabelo da pessoa não é loiro. É preto, né, cara? É preto, não dá pra falar que é a Sila que a gente conhece. Né? É, então. Mesmo porque falam assim, é a primeira vez que aparece a Sila, mas não é a Denise Crosby, é. Então, o que acontece é que o que confirma que se trata da Sila é porque a voz da personagem foi dublada mesmo pela Denise Crosby, entendeu? Ah, nesse episódio aqui, né? Só que é uma participação não creditada, em nenhum momento nos créditos você vai ter lá a Denise Crosby, né? Mas é a voz dela, dá pra identificar mesmo, é a voz dela, né? E vai se encaixar muito bem quando a gente for assistir os Redemption lá, que é o Redemption Part 1 and 2, né? Que é esse que fecha a temporada e o primeiro da quinta aí, né? Que... Aí aparece realmente a Denise Crosby, e assim, né? O plot, ele ainda é a coisa do lance de que os Romulanos estão tentando acabar mesmo, enfim, enfraquecer o quadrante, enfraquecer a aliança da federação com os Klingons, então tá, é um plot que continua, sabe, essa coisa da conspiração romulana, né, então se trata mesmo da mesma personagem, ela meio que nessa pegada aí de querer acabar com, desestabilizar esses grandes poderes do quadrante aí. Eu tô vendo aqui, reparando no coldre do Romulano, o coldre é tão grande que é capaz da arma cair pelo coldre, viu? Cara, esse visual Romulano da época da TNG é muito esquisitinho, né, cara? Ah, essas ombreiras, velho, não tem nada a ver. É que na época a ombreira era, como que era, era bem visto, né? Anos 80, né? Final dos anos 80 ali, né? Aqui já é começo de 90, dos anos 90, mas enfim, é todo visual anos 80, assim, né, cara? Coisa importante aí nessa cena é o seguinte, sobre esse ator que faz esse Romulano aí, né, cara? Primeira coisa que eu reparei, porque fazia anos que eu não assistia esse episódio de novo, né? Esse ator, ele chama-se John Fleck, né? E eu lembro dele num episódio da Deep Space Nine, né? E ele fazendo um Romulano, inclusive. Só que eu não sabia, eu pensei, pô, será que é o mesmo personagem, né? Mas não é o mesmo personagem. Isso eu verificando no Memory Alpha aqui, né? Ele faz um outro Romulano lá. Né, que é um episódio muito foda, cara, que é o Inter Arma Enem Silent Legs, episódio da sétima temporada lá, que envolve a sessão 31 mesmo, cara, é um episódio muito fodido, com o Dr. Bashir e tal, né, e muito boa a atuação desse cara, e ele também faz, cara, eu não lembrava disso, mas eu já tinha visto isso, mas eu não lembrava, ele faz o principal Sullivan de Enterprise, que é o Selek. Ah, né? Sim, sim, pô, legal, hein. Ele participou de vários, né? Ele já fez Cardassiano, já fez Dois Alienígenas, né? É, isso eu não vi, não cheguei a ver essa parte. Então, falando sobre essa cena aí do condicionamento do LaForte, cara, essa é uma das minhas cenas favoritas do episódio. Por várias razões. A maneira que ela é dirigida, esse lance aí da Sila nas sombras lá, quer dizer, é tudo muito misterioso. Por que que ela está na sombra? Sabe o que que tá acontecendo? Né? É, o outro lance que eu acho legal, que é bem cruel, cara. O que eles estão fazendo com ele é muito cruel, assim, cara. Eles ficam estimulando ele com visões terríveis. É tipo que nem o Laranja Mecânica, assim, né? Uhum. Eu achei bem... E outra coisa também que eu acho foda é o visual, cara. Eu gostei do visual desse cenário aí, sabe? Desse interior da nave romulana. Bem opressivo, né? É, cara. E eu achei legal, assim, colorido, é bem chamativo. E as atuações todas, principalmente, enfim, a atuação principal, que é do John Fleck aí, né? Do romulano. E te deixa na maior dúvida, né? O que que eles estão fazendo, cara? Caralho, o que que tá acontecendo aí, né? Tem um lance muito legal de câmera no final dessa cena toda, que é quando ele fala assim, tipo, ah, ele está se acostumando aos horrores e tal. O que que a gente faz? É, como é que ele fala? Mude os horrores, né? Não é isso? Troquemos os horrores, né? Uhum. E aí, o jeito que a câmera vai se aproximando, eles usam aquela lente que é a grande angular, se eu não me engano, sabe? Aquela que é meio olho de peixe, assim. E, porra, o LaForte gritando, cara, essa cena é bem chamativa, né, cara? É bem característica do episódio, né? Eu acho que... É, sempre me chamou muita atenção essa cena toda. Essa pra mim, é uma das melhores episódios, cara. Muito boa, né? Uma coisa que eu achei que o dublê, que o dublê do LaForte pra ficar em Raiza lá, tem nada a ver com o LaForte, né? Essa parte é foda, né, cara? Porque pensa bem, se ele é o engenheiro-chefe da nave capitânia da Frota Estelar, porra, ele deve ser um cara bem conhecido, né, cara? Você acha que a galera não ia perceber que, né? Porra. Ah, caramba, LaForte, você tá com o rosto mais quadrado, seu cabelo cresceu, assim, não, as pessoas só vão ver a cor da pele dele, né? Nossa, cara, é, tipo assim, você coloca um negro de visor e aquele uniforme, pronto, vira o LaForte, é. Porra, não, né, cara? Porra. Não, né, não é assim, né? Chuta o pau da barraca também, né? Ai, caramba. It's a fake. Mas a sessão de tortura é muito boa, foda, né? Foda, bem escrita assim, né? Notice that his heart rate has slowed somewhat. He is becoming accustomed to the horrors he is witnessing. So, we change horrors. Bom, a próxima cena, então, que é, a gente vê a Enterprise em dobra, né, a caminho de Krios, né, e tá ali aquele, o Worf, né, meio, né, os dois Klingons, nessa época os Klingons têm uma certa repulsa ao Worf, né, por conta do lance dele estar desonrado no Império e tal, aquela porra toda, né, então, ele fica sendo desrespeitado, digamos assim. Então, nessa cena aí, no diálogo, uma coisa importante também, que é outra coisa de continuidade, é quando esse embaixador pergunta, aliás, eles acabam falando sobre os eventos de um episódio anterior aí também, da quarta temporada, que é o Reunion. Cara, esse episódio é muito foda, não sei se você já assistiu lá, em que o Duras, ele mata a mulher do Worf lá, né, que é a... Como é que chama ela mesmo? Kylir, né? Kylir, acho que é esse o nome. Ah, tá. Que ela, é o episódio em que ela chega... Então, ela chega com o Alexander, né? Imagina, cara, mó susto, né? O cara tá lá de boa, de repente vem ela com o filho, assim. Imagina o que acontece com você, isso, assim. Esse é o... É como começa o episódio, inclusive. Ah. Uma história de terror, né, cara? Mas, enfim. Aí, no final do episódio, uma série de coisas acontecem e a Kylir acaba sendo assassinada pelo Duras. E o que o Worf faz, cara? Ele, na hora... pega uma Batler, vai atrás dele e mata ele. É bem cruel o negócio. Uhum. Esse episódio é muito foda, cara. Você tem que assistir, meu. Se você não viu ainda, você tem que assistir. Não, eu lembro de alguma coisa, assim, mas não lembro dos detalhes. E aí o lance, cara, é que nessa cena aqui, no The Mind's Eye, quando ele tá conversando com o embaixador fala, ah, você fez o que você teve que fazer e tal, como um verdadeiro Klingon. Então ele tá lembrando aqueles eventos lá, entendeu? Quer dizer, é legal que o Worf, apesar de estar desonrado no Império nessa época, os Klingons respeitam ele por esse lance aí, pelo menos, né? Tipo, ainda resta um respeito pro Worf aí, né? Essa fase do Worf eu considero, acho que, a melhor arco dele, assim, cara. termos de das coisas que ele passou, esse momento que ele fica vários episódios aí, ele fica praticamente a temporada inteira desonrado, né? Acho que um ano, vamos dizer, lá da terceira temporada até o final da quarta, assim. Então eu até acho que poderia ter durado mais isso, porque ficou legal essa coisa dele ser o rejeitado do Império, ele carregando a culpa que não é dele lá do Duras, né, meu? E a esposa ter morrido e ele matou o cara. Depois que resolve a treta toda, já no começo daquela temporada, o Worf ele perde. Deixa de ser tão interessante, eu acho, assim, sabe? Ele só vai recuperar essa coisa de ser um personagem foda pra mim na Deep Space Nine. E mesmo assim tem episódios lá que dão uma cagada, assim, né? Fazem, sei lá, umas histórias que não são muito legais com ele, não. Mas no geral tem muito episódio foda com ele na DS9, né? A próxima cena aí, então, é no Ten Forward, só que daí a gente vai ver que, na verdade, não é o Ten Forward, né? É provavelmente uma recriação holográfica ali dos Romulanos, né, cara? Pra fazer tudo em cima do condicionamento mental que o Geordi tá sofrendo, né? E nessa cena aí, cara, que aparece, por exemplo, o Tenente Jones, né? Que você trouxe lá no Sessão 31 anterior, né, cara? Tem uma hora ali que ele aparece conversando. Ah, tá. Ele tá até no uniforme de comando, né? Enfim, ele aparece ali de frente pra mesa em que tá o O'Brien. O glorioso Tenente John. Né, cara? outra coisa que eu reparei, que depois que a gente, no podcast anterior, é a roupa do cara que trabalha no Barbar Panorâmico. Ô, roupinha feia do caramba, né? Oh, mas apesar que eu particularmente eu gosto dessa roupa do pessoal do Bar Panorâmico, assim, tem roupas civis bem piores, né, cara, que a gente até comentou lá no Intercom, né, mas no geral, realmente, as roupas civis de Star Trek, cara, muita coisa muito, muito feinha, né, cara. Qual o problema de ter jeans, cara? Se bem que, você lembra no Star Trek V lá, cara, do Final Frontier? O Kirk usa jeans, você lembra disso ou não? Não lembro, não. Cara, logo após a cena lá que ele tá escalando a montanha, quando eles voltam pra nave, ele tá de camiseta mesmo, que nem, né, estampada, camiseta estampada, né, e jeans, meu, parece até que ele se esqueceu. Só faltava ser de político, camiseta. O Kirk com camiseta do Maluf, né, sei lá. É isso, né, cara, esse lance do condicionamento do Geordi, eu achei que, enfim, como eu já tinha comentado, eu acho tudo muito bem filmado. E outra coisa que eu acho muito legal é a trilha sonora, cara, é um som inquietante que fica nessa cena, não é? Aquela, sim. Um clima bem inquietante, assim. Que aí ele tem que matar o O'Brien, né? Ah, então, essa cena aí, cara, que, pelo que eu vi no Memory Alpha, ela é uma cena meio que homenagem a uma cena lá daquele filme de 62, né? Parece que tem uma cena similar aí, que estão condicionando o cara também, que é uma pegada, nessa pegada aí, entende? Agora, eu não assisti o filme, eu não saberia dizer. Né? Eu também não vi. Aquela frieza romulana de sempre, né? Where are we, Mr. LaForge? This is Ten Forward. Who is that man sitting over there? That's Steve O'Brien. How long has he served with you? Almost 4 years. I want you to kill him. Cara, a cara desse Romulano, desse segundo Romulano que aparece aí, é engraçado, né, cara? Dá uma olhada aí. Ele tem uma cara... Eu tô chateado. Cara, é até meio exagerado, assim, ele faz uma cara de mal, eu sou mal. Eu sou mal, mas eu tô com dor de barriga. Sei lá, né, cara? Não, é o que tá no meio, né, segundo. O meio entre os dois lá. O que tá em segundo plano ali, que são três, né? Dos três lá, né? Isso. Aí que fica bem no meio. E é legal as cenas que aparece a imagem que ele vê pelo visor, né? E é foda, né? Porque o LaForge, ele realmente acredita que ele tá ali relaxado, porque ele realmente tá, né? No final do episódio tem até esse drama, né? Dele, realmente aquelas memórias pra ele parecem reais, né? Então... Sim, sim. O foda é a Diana Troy ali de meio de querendo saber coisa íntima, né, meu? Invadindo a privacidade, né? E aí, como foi? Pegou muitas? São amigos, né? Tô exagerando, eles devem conversar essas coisas íntimas mesmo, pelo jeito. Ah, e coisa importante da história é que daí o Data detecta lá a tal da flutuação de energia na banda E, né? Seja lá o que isso significa. Né? É, deve ser de coisa, não sei se é eletromagnético, sei lá que porra que é, né? E o pior é que a Diana sente que tem alguma coisa com ele, não que seja uma coisa errada, mas ela sente que ele tá bem relaxado, né? É, então essas coisas, o importante dessa cena aí é pra mostrar, eu vejo assim, né, que a sensação dele é real, né, ele não tá fingindo nada, quer dizer, o cara realmente acredita que ele viveu essa experiência lá de ter se divertido e tudo mais, né, cara, foda isso. Curiosidade boa também, cara, é que quando aparece o planeta Krios ali, né, aquele visual ali da cidade ali e tal, esse aí é um reaproveitamento desse matte painting, né, isso aí é um matte painting, que é aquela técnica antiga de se fazer uma pintura que mais realista, assim, né, que eles usavam sempre para fazer cenários e tal, né, isso antes do CGI e tal, né, e esse matte painting aí, cara, ele foi usado em outro episódio, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci agora. Tinha sido usado para aquele episódio Angel One, da primeira temporada. E, cara, esse episódio Angel One, ele é... Nossa, um episódio meio bosta, assim, né? Só que esse matte painting aí, cara, ele foi usado, reutilizado em vários episódios. Vários da nova geração. Né? Eu não sei até se chegou a ser pra Deep Space Nine, mas eu acho que não. Mas a nova geração, cara, várias vezes. A diferença é que nesse episódio aqui eles deram uma modificada, colocaram um visual Klingon, né? Você vê que tem o símbolo do Império ali, tem um visual Klingon, né? Aquelas pontas em cima dos telhados e tal, né? E tá mais escuro, a cor é diferente, é completamente diferente. Mas em outros episódios eles pegam exatamente a mesma cena usada no Angel One lá, sabe? Então, aí tem esse governador Vag, né, cara? Legal esse personagem, né, cara? Ele tá sempre puto, né? Até porque, né, com razão, né, cara? Foda. Essa federação vem aqui encher o saco, né? Ele fala assim, tipo, que essa arma que eles encontraram, que esse Ripley fez, na verdade é um de centenas, né, se não me engano. Isso. E aí o Picard, ele mostra esse phaser, esse Ripley phaser, e ele fala, o Picard fala assim, quero levar pra nave pros meus engenheiros testarem ela, né. Eu só achei que, na verdade, eles deveriam fazer esses testes aí, né, cara, na frente dos Klingons, né, porque vamos supor que fosse verdade essa história da federação tá armando os caras. Porra, não dá pra confiar nos dados que eles estão... Sabe, se você já tá desconfiado, você vai deixar eles fazerem os testes lá, meu? Não é estranho isso? Não, sim, não, com certeza. O ideal seria que eles usassem um laboratório dos próprios Klingons e os Klingons vendo eles fazendo isso. Acompanhando, né? Sim, engenheiro Klingon no meio lá. Isso, isso. Se bem que o embaixador ele vai junto com o Picard, né, de volta. Só que não mostra ele na engenharia enquanto o Geordi e o Data estão fazendo os testes, né? Então seria interessante que talvez o embaixador trouxesse um técnico Klingon, né, para acompanhar na nave, né? Uhum. Ah, antes da cena da engenharia aí, tem uma parte que o governador Vag insulta o Picard, e o Picard retruca de volta, né? Você sabe o que significa isso? Cara, a tradução Klingon do que o Picard fala, não faço ideia não, cara. Eu tinha visto alguma coisa aí. Olha, eu vou ler o que tá escrito aqui, vou ver se eu consigo. É difícil, Klingon é difícil de pronunciar, né? Kuvar Guchabaka, né? Sei lá, acho que é isso. E... ficou, cara, seja lá o que isso signifique, é legal que eles deixam claro que é um tipo de insulto, né? Uhum. E que é o foda, cara, o Patrick Stewart dá um show aí, né, cara? Porque quando o Vago primeiro fala com ele, cara, o Picard só dá uma pausa assim, né, cara? Ele olha fixamente, aí ele vai lentamente olhando nos olhos do cara pra xingar ele, né? É muito foda, cara. Interpretação nota 10, aí, foi foda mesmo, cara. Sim, muito boa, cara. Picard é foda, né? Ah. Não, ele é. Pô, quando ele. Ele sempre bate de frente, né, cara? Ele não tem essa. Ele é o cara diplomático e tal, mas quando tem que bater de frente, ele é tão duro quanto os caras, né? Foda. Sim, sim. Eu queria saber que diabo é que ele falou aqui, viu? Putz, teria que digitar isso no Google procurar um... Cara, será que já existe site de tradução, tipo, Klingon pra inglês e tal? Deve existir, hein, cara, esses nerds loucos aí que tem aí. Ah, não, isso... Tradutor online, né, cara? É. Tipo... Duvido, não. É, aqui, pelo que eu vi aqui, foi assim que não há uma tradução disponível. Aonde você colocou isso? Ah, tem o... Putz, cadê? Eu vou te mandar o link do site de Dicionário Klingon. Puta que pariu. Deixa eu ver isso aqui, cara. Vamos ver. Klingon Companions. Cara, falando nisso, eu lembro que uns 3 ou 4 anos atrás eu encontrei videoaulas de Klingon, cara, no YouTube. É um cara lá, olha só, o cara vestido de Klingon mesmo, sabe, com a maquiagem, como se fosse um professor, sabe? Tipo, do inglês pro Klingon, Klingon pro inglês, assim, ele vai ensinando e cada vídeo, são tipo vídeos de 5 ou 10 minutos, e se você for assistir todos os vídeos na sequência, você consegue realmente aprender o bagulho, cara. Eu lembro que nesse dia, cara, era de madrugada, assim, né, eu tava, né, só na internet, cara, eu lembro que eu assisti uns 5, assim, né, e eu lembro que eu tava meio que aprendendo, assim, eu tava meio que, sabe, tipo, aprendendo algumas coisas básicas, aí chegou uma hora, cara, que eu mesmo me auto falei, pera lá, cara, vai tomar no cu, poderia estar vendo um vídeo de alemão, sei lá, de italiano, eu não vou perder meu tempo na porra do língua Klingon, né? Certeza, né? mas eu cheguei a assistir uns 5, assim, né, meu? Mas, enfim, né, cara, é uma perda de tempo do caralho, né? Puta que pariu. Não, fazer o quê, né? Tem que perder tempo com alguma coisa, né? É, como se o que a gente tá fazendo aqui também não fosse, né, meu? Puta que pariu, né, cara? Então, aí deu uma digitada aqui, vamos ver. Ah, eles não traduzem, não sei não o que que é. Ah, cara, vou deixar aí no post, no podcast, vou escrever e se tiver algum ouvinte aí com a coragem, a audácia, com a curiosidade. Ou que fale Klingon fluentemente. É, quem sabe não tem uns trackers brasileiros aí em Klingon fluente, assim, fluente em Klingon, né, cara? Pode ter, meu, quem sabe. Então vamos ver aí, ó. Deixa aí, se alguém souber, por favor, mande aí pra gente que a gente fala aqui no podcast. Próximo a gente tira a dúvida pro geral. É, então, aí, ó. Era bom encontrar um consultor, né, pra fazer tradução, né, pra... Português, Klingon, português. Mas enfim, vamos voltar aqui. Bom. Tava falando a próxima cena, a cena seguinte na engenharia. Nessa cena da engenharia, parece que tem esses extras que estão ali, alguns deles são personagens, né, cara? Assim, tipo, terciários, né? Uhum. Mas eu vi no Memorial, só que eu não conheci, eu não consegui reconhecer, olhando de, né, na cena, eu não consegui reconhecer pelo que estão dizendo que tem lá. O que tem lá no Memorial Alpha está dizendo que nessa cena da engenharia tem o Darren Wallace, que é o Darren Wallace, apareceu também em vários episódios, esse volante aí, eu não lembro se ele era Alferes, acho que ele é Alferes, não lembro. É, o Russell e a Jay. A Jay, eu vou comentar sobre ela mesmo quando ela aparecer. Tem uma cena na sala de transportes que a Jay vai aparecer operando os transportes, né? Então, eu quero comentar sobre ela quando chegar lá. Mas, enfim, esses outros, né, e ela mesmo, eu não tô vendo aqui, cara. Apesar de estar escrito que eles estão aí no memorial, sabe? Uhum. Mas, enfim, né? Cena do Ten Forward, né, cara? Agora é real, agora não é holograma, né? Affirmative. Então, uma coisa que é legal da cena do Ten Forward é quando o Geordi olha pro O'Brien, né? Meio que parece que ele... Vai atirar, se lembra, né? É, se lembra do treinamento, é a impressão que dá. Ah, é verdade. Uhum. É, porque no treinamento a ideia era essa, ele tava mais ou menos nessa posição ali no balcão quando o Romulano falou pra ele ir lá atirar. Em alguns lugares, no como que fala? No memorial falaram que isso daí foi tipo um teste pra ver como foi o condicionamento dele, né? Cena seguinte, então, na engenharia, né? Eles estão testando lá, fazendo testes no Ripley Phaser, que eles pegaram lá embaixo, lá no planeta, né, cara? E no final das contas, a conclusão é que a célula de força, não é isso? Acho que o cristal que tem dentro do Ripley, uhum, ele tem um poder, assim, uma capacidade de energia muito alta, desproporcional, que é o tipo de coisa que... Eles percebem que não é federado, obviamente. É, porque falam que até que o nível de pureza é maior, né? Essa parte da investigação deles ficou muito boa, né, cara? Bem lógico o negócio. Assim. Bem CSI, né? É. E não foi Technobubbles aleatórios, né? Isso, exatamente, eu queria comentar isso. Tem, tipo assim, tem Technobubbles, só que foi necessário, foi na medida. Sim. Foi tipo bem cabido, sabe? Bem pensado, fez sentido. E dá pra você acompanhar. É do tipo que dá pra você entender, né? Legal, assim, sem forçar demais a barra. Sim, sim. E aí, na sequência, eles estão lá de volta em Krios, ali com o governador e tal, e o LaForge já chega dizendo, ó, são os Romulanos, copiaram o rifle e tal, mas a fonte de energia, enfim, o cristal, que é a prova disso, né? São iguais os cristais, parece dos disruptores Romulanos, né? Ele diz. A capacidade de replicação dos Romulanos é boa, hein? Porra, né? Se bem que eu penso que nessa época, eu acho que a replicação deve ser uma coisa tão comum, né, cara? Sei lá, né? Eu fico imaginando, se hoje em dia, né, cara, a gente já fala de impressoras 3D e tal, né, cara? A gente vê que em curto prazo, sei lá, em poucos anos, isso vai estar sendo uma coisa bem popularizada. Sim. Então, essa replicação de Star Trek que a gente tem aí com sintetizadores e tal, cara, eu acho que isso vai ser, que nesse contexto deles é tão comum, né? Imagino isso, né? Sim, sim. The Romulans have no interest in Kryosian independence. This planet is too far from their borders. But they do have an interest in driving the Federation and the Empire apart. Our alliance is the only thing that has kept them in check. Romulan replications using stolen Federation technology? It's a typical Romulan ploy. Outra coisa que eu achei legal nesse episódio é que não dá pra você prever o lance de que é o embaixador traidor, sabe? Que é ele que tá sendo, tá manipulando. Não, não, realmente não tem nada na história que, pelo menos até, sei lá, minha percepção é essa, né? De que não fica óbvio em nenhum momento. É até uma surpresa mesmo, cara. Quando, realmente é uma surpresa quando naquela hora que ele tá jantando lá, ele fala abertamente, ó, você vai matar ele lá e é isso. É, não, eu também fiquei surpreso. Então, porque, por exemplo, aqui ele já concorda, então realmente eles devem estar tentando minar nossa aliança, não sei o quê, porque... Ou seja, ele aparenta ser um Klingon... Ele é embaixador, né? Ele aparenta ser um Klingon coerente, sensato, né? Sim. Em nenhum momento você pensa que ele... Né, meu? Tem como imaginar, eu acho. Né? Você fica achando que as ordens vêm, tipo... Vai, da nave Romulanda sendo enviadas, né? Remotamente. É, e a câmera, enquanto eles conversam, mostra, né? Aquela coisa mostrando o LaForge, assim, câmera... Sei lá, ela vai se aproximando do rosto dele já pra... causar um estranhamento na figura dele, né? De que ele não é ele mesmo, né, cara? Bem dirigido esse episódio, cara. Eu gostei mesmo. Pô, tem uma curiosidade. O diretor é o David Livingston, né? Como eu falei. Uhum. E uma curiosidade, tem umas curiosidades que eu acabei descobrindo esses dias aí, cara. Você sabe que ele foi o cara que escreveu o roteiro do episódio O Grande Nagus, lá da DS9, aquele The Grand Nagus. Ah, né? Uh-huh. Apesar de que ele não teve a ideia pro episódio, ele escreveu o roteiro, né? Uh-huh. Mas naquele episódio ele foi o criador do nome do Zek, sabe? O Zek. Uh-huh. Ele criou o nome, e essa foi a contribuição dele em termos da criação, coisa que ele inventou mesmo ali, foi isso, né? E outra coisa também, cara, que uma coisa de bastidores, o pessoal da produção, eles, olha só, eles nomearam, sabe aquele peixe que tem na sala do Picard, lá na sala do Capitão? Aham. Uhum. Não tem tipo um aquário? Certo, tô ligado. Então, o pessoal chamava aquele peixe de Livingston, em homenagem a esse diretor, cara, olha isso. Eu espero que seja em homenagem mesmo, né? É, vai lá saber se é tipo trollagem, zoeira com o cara. É... O cara é tão legal quanto esse peixe aqui. Pode crer, né, cara? Pior que é um peixe feio pra caralho, né, cara? Você lembra? Qual que é? Eu não lembro qual peixe que é, não. Nossa, cara, é um peixe meio umas pontas, assim. Um peixe muito esquisito, esse peixe do Picard, cara. Acho que é um tipo escorpião. Não é peixe. Peraí, deixa eu dar uma pescada. Peixe-leão. É esse mesmo? Peixe-leão? Eu acho que é peixe-leão. Cara, uma coisa que eu nunca me esqueço, tem um episódio da sexta temporada, duplo, que é muito foda, aquele Chain of Command, não sei se você já assistiu, que tem enfim, o Picard, junto com o Worf e a Doutora Crusher, eles são designados para uma missão. Aquele episódio que o Picard é torturado, tá bem famoso, né? Uh-huh. E na nave, na Enterprise D, tá eles designam um outro capitão, um capitão mais velho até, tal, pra ficar ali, né? O capitão Jellicoe, né? E uma das primeiras coisas que ele faz, em primeiro lugar, ele manda a Diana vestir um uniforme. Vai vestir um uniforme, né? O que tá vestindo? Ela já questiona essa coisa dela estar sempre com esses vestidinhos, essas roupas colantes. Aham. Né? Uh-huh. E outra coisa que ele fala é, eu lembro assim, quando ele fala, e tirem esse peixe daqui, né, cara? Ele manda tirar o aquário lá da sala do Picard, cara. E ele é um capitão muito mais duro, cheio de segue muito os protocolos e tal, né, cara? E ele acaba com tudo que é informal na nave, né? E é legal porque, tem umas consequências, né? Porque a Diana, depois disso, ela passa meio que a usar quase todo episódio dali pra frente, acho que quase todos mesmo, né? Ela passa a usar uniforme de verdade, isso vai pros filmes e tal, né, cara? Aham. Uhum. Ele meio que acordou ela pra vida, ô, minha filha, você tá numa nave estelar, que é isso? Nossa, você não tá passeando, não. Muito louco. Cara. Aí ela fala, você sabe que filha de quem que eu sou? Se eu fosse no Brasil, eu falava isso, né? É, capaz. Bom, depois dessa sequência, a gente parte pra Enterprise. O Data tá dando uma olhada naquelas flutuações da banda E, lá, ou seja... A cena seguinte é o George na área de transporte, né, no Cargo Bay. É, Cargo Bay 4, né? Ah, porque daí vai chegar aquela sequência na qual ele vai transportar armas mesmo lá pra baixo, lá pra Kryos, né? E, enfim, ele tá alterando ali os chips isolineares, né, cara? Pra poder trazer energia dos replicadores, né? Isso, dos sintetizadores, pra fazer o transporte. Isso, não é isso, Lance? Isso. Porque depois eles vão fazer aquela investigação e tal. Uma coisa que eu falei assim, meu, ele tocou nesses chips com a mão, sem nenhuma proteção. Não deixou DNA, não deixou digital. Caralho, é mesmo, né, cara? Nem pensei nisso. Não, você sai nessa época só na engenharia, né? Porque de resto... Não, e o pior, né? Porque depois vai encher de gente aí pra pesquisar, pra fazer essa parte forense aí, digamos, né, cara? E ninguém detecta nada sobre em relação a DNA, é verdade, né, cara? Governor, I assure you... Do not insult us both by denying it. Maintain your position until further notice. Do not attempt to leave orbit. Ah, e tem esse lance aí que na sequência aparecem... Tem esse cruzador Klingon e aparecem duas... Birds of Prey, né, cara? E pelo que eu tava vendo aqui no Memorial, foi essa uma cena reaproveitada também. Do episódio Reunion, aquele que eu comentei que o Worf mata o Duras lá. Enfim, eles estão num impasse aí, né, meu? Ah, o nome do cruzador Klingon é Classe Vortia. É Vortia, isso mesmo. Essa Classe Vortia, ela foi criada pra nova geração, né? Esse cruzador não existia antes. Eu tinha uma maquete dessas quando era mais novo. Eu tinha comprado uma maquete dessa. E aí tinha esse daí, né? Como não tinha Bird of Prey, não tinha The Derdex, eu falei assim, vou comprar esse daqui mesmo. Eu nem sabia qual nave que era, só sabia que era Klingon. Ah, mas é legal o visual, né? O que você acha? Eu acho esse cruzador muito, muito bacana. É, não, era legal. É que a Bird of Prey, ela é mais... Ele é bonito. Eu acho ela... Só a frente dele é meio feinha, mas o resto do pescoço pra trás é bem legal, cara. E aí, ela é grandona, né, cara? Mas enfim, continuando aí, ó. E aí chega novamente esse embaixador Kel, né? Essa é uma daquelas cenas em que ele estava próximo do Jordi, né? Que mais pra frente a gente vai ver que quando eles fazem a investigação, é sempre quando ele tá perto dele que tem as emissões daquela Banda E, né? Na engenharia, o Jordi e o Data estão investigando, né, cara? Eles estão dando uma olhada da onde que veio a energia. E é legal que nessa hora a gente fica vendo o trabalho do Michael Okuda aí, né? Porque esses displays aí é tudo ele, cara. Tem muitas cenas de close nos displays nos consoles e tal. Então é sim, muito sim. Do trampo do Michael Okuda a gente vê aí. E é legal no Blu-ray, cara, no episódio, quando teve essa remasterização, você enxerga cada detalhezinho, cara. Tudo que tá escrito você consegue ler praticamente, assim, sabe? Legal. A definição é tanta que você tem como ver, sabe? Na área de carga 4, que a gente vai ter também aí esses personagens terciários aparecendo aí, né? Tem uma ruiva, cara, que aparece ali enquanto o O'Brien tá ali mexendo no console. Uma ruiva que aparece de fundo. Ela já apareceu, cara, em vários episódios da nova geração, cara. Ela é a Alferes Kellogg, né? E parece que ela é dublê da Beverly, né? Da Crusher, sim. Ela faz... eles chamam de stand-in, né? Que é tipo quando... O stand-in, ele tem uma função, cara, que é marcação de cena, né? Pra quando eles vão filmar, eles deixam atores extras ali para figurantes para ficarem marcando cena, né? Uhum. E ela era, assim, a da Crusher. E ela, essa Alferes Kellogg, ela aparece muitas vezes, ela é uma oficial de segurança, né? Então ela aparece muitas vezes sob o comando do Worf, né? Eu lembro de episódios em que o Worf, ele vem com os seguranças para retirar alguém à força, por exemplo, e ela aparece assim com ele. E ela, como ela é grandona, né, cara? Porque ela é enorme, essa mulher, né? Grande, assim, né? Alta. Então ela realmente impõe um respeito mesmo, cara. Eu sempre achei ela perigosa, assim, porra, essa daí é... Então ela... E tem várias curiosidades sobre essa atriz que faz a Alferes Kellogg. Ela chama-se Cameron Oppenheimer, né? E ela, eu lembro, por exemplo, eu não sabia, mas ela fez até um ensaio fotográfico para uma propaganda, tipo um pôster, para aquela atração lá em Las Vegas, o Star Trek Experience, né? Star Trek The Experience. Ah, tá. E tem um pôster muito famoso que eu já conhecia desde, sei lá, dos anos 90 que eu tinha visto, eu não sabia que era ela que estava ali. Porque o pôster é assim, tem uma trio, né, de frente, são quatro ou cinco personagens, uma trio, um Klingon, um Cardassiano, enfim, acho que o Bajoriano, não lembro agora, e estão ali como para mostrar as raças diferentes e tal. E essa primeira que aparece, que é essa trio, é ela, é essa Cameron Oppenheimer. Aí. Então ela fez vários trabalhos para a franquia também, além desse trabalho meio de figurante aí, né? Mas enfim, a Alferes Kellogg, ela aparece em muitos episódios mesmo, cara, e é sempre legal, assim, eu acho que impõe um respeito, assim, quando ela tá com o Worf ali, cara. Deixa eu ver se eu acho. Nesse episódio não dá pra ver ela tanto, mas ela tá ali, ao fundo, né, enfim, trabalhando ali com os caras na pesquisa ali pra tentar identificar, estão ali na área de carga, né, fazendo essa investigação. E ela é bonita, né, ela já fez uma Cardassiana, já fez uma Klingon. Sim, ela fez outras alienígenas também. E ela é dublê de mão da Denise Crosby. Eu vi isso, cara. Eu acho que essas cenas de dublê de mão, nesse caso aí, deve ser porque, sabe quando os caras faltam filmar cenas, sei lá, pequenos closes, assim, que faltam filmar? Eu acho que deve ser nesse caso, porque a Denise Crosby, até onde eu sei, ela não tem dedos faltando que nem o Scott, quando a gente viu, lembra uma vez? Que sim, teve o... fizeram um dublê de mão pra ele lá, mas no caso dele é específico, né? Sei lá. Ela parou de trabalhar pelo IMDB aí, a última vez que fizeram uma citação dela foi em 96, no Primeiro Contato. Ah, porque ela participou, né? Ela, acho que nos três primeiros filmes ela participa, não é? Não lembro agora. Ela aparece no Generations e no First Contact, dos dois. Ah, nos dois? Só nesses dois, né? Não, é o Alferes J que aparece nos três primeiros, né? Acho que é isso. O interessante é que o Data já está bem avançada essa análise dessa pesquisa, toda essa investigação, né? Eles já sabem que dá para identificar, sei lá, eles têm uma lista de possíveis suspeitos, né? Uh-huh. O O'Brien, o George e mais um oficial. E o Data também. The procedure requires that I ask each of you where you were at 11:23 hours. Well, I was with Keiko in the arboretum. I was on the bridge at my station. I was in my quarters. Was anyone with you? No, I was alone. And Costa was on duty in engineering. I'm sure he's got 20 witnesses. And there is someone on board who isn't what he or she seems to be. Eu imagino na cabeça do Kel aí, desse embaixador, né, cara? Ele deve estar até com medo já, né? Porra, os caras já estão chegando perto. Ah, mas ele não demonstra nada, né? Ele não demonstra nada, né? E até é estranho, né? Porque... pô, estão chegando perto e ele fica naquela tranquilidade, fala assim, ah, ninguém vai chegar em mim, banda E, que é isso? Até porque eles devem ter imaginado já essa astúcia na investigação. Ah, provavelmente eles vão chegar perto, né? Uhum. Eles vão investigar, né? Mas não vão chegar na gente, não. Provavelmente eles subestimaram nessa parte. Agora, é curioso, né? Quer dizer, o que eu achei legal no episódio também é que não é mostrado tudo, assim. Não há, tipo, uma explicação de qual foi o plano entre ele e a Romulana lá, a Sila, né? Uhum. Isso eu achei legal, achei um ponto positivo. Deixa você imaginando, né? Como será que se deu esse plano deles aí, né? Mas é um banquete que ele preparou pra si mesmo ali, né? Usando sintetizadores, provavelmente. Eu até achei que essa cena tava sendo feita na superfície, né? Porque ele falou, ah, eu vou descer. Falei, pô, então já desceu, né? E é legal essa cena, cara, porque ele sequer olha pro Jordi, cara. Ele considera como se estivesse simplesmente apertando um botão, assim, ó. Robozinho, vai lá, faz isso. É bem legal a frieza do cara. Assim, o excesso de confiança, né, cara? É tudo assim, não, né? Não, o pior é que eu achei que ele ia morrer aí. Eu tava achando que ele era um dos alvos do LaForge. Isso, não, perfeitamente, é verdade. Esqueci de citar isso. Porque o lance da cena ser tão bem feita é isso. Porque quando o Jordi entra, a primeira coisa que você pensa é, putz, olha aí, ó. É. Vai dar merda, vai matar o cara. E aí o jeito que é revelado é muito inteligente, né? E ele fala isso assim com a maior naturalidade. Ó, você vai lá, você vai matar quando o cara chegar. Sabe, porra, eu achei, cara, uh-huh. É coisa de episódio bem escrito isso aí, sabe? É outro nível o negócio. Use a hand phaser. When he is dead, you will claim that you acted on behalf of Starfleet in support of Kryozian independence. I understand. Próxima cena, então, o Jordi tendo pesadelos, né, cara? Tá dormindo lá. Engraçado, né, cara? Quando o Jordi, ele acorda assustado, a primeira coisa que ele faz é chamar o O'Brien, né? E engraçado porque esse impulso dele em chamar o O'Brien, você vê que tem tudo a ver com aquele como se fosse uns defeitinhos que dá no nesse condicionamento dele, né? Ele parece que fica lembrando, eu imagino isso, é como se fosse uma fixação no O'Brien, né, cara? Pô, essa frase ficou feia, hein? Pode ser interpretado de várias formas, né, cara? Deixa a Keiko ficar sabendo dessa. É, então. E, quer dizer, nesse momento o LaForge tá mesmo preocupado, né? Assim, sei lá, ele sente que ele não tá bem, né? Ele, mesmo ele estando condicionado aí e tal, ele sente que ele não tá bem. Eu imagino que nessa cena da enfermaria ele não tá... Essa cena da enfermaria, ele foi introduzido depois, né? Das filmagens. É, eu vi isso aí também, que parece que eles filmaram uns dias depois, né? Agora não falaram por quê, né? Ah, próxima cena, cara, tem que comentar. Sala de transportes, o Picard entra e quem tá ali operando o console é ninguém menos do que a Alferes Jay, cara. E a Alferes Jay, ela já apareceu em vários episódios da nova geração, cara. São diversos mesmo, né? Ela sempre tá... Eu vejo ela muitas vezes na ponte como uma timoneira, né? Mas ela também aparece em outras posições aí, né? E, cara, ela eu acho bem característica. Assim, eu sempre que eu vi, falei, pô, já vi essa mulher outras vezes aqui na série, né, cara? Além dela, tem uma outra também, tem uma outra Alferes, cara, que é a Alferes Gates. Só que essa não aparece nesse episódio. Ela eu acho que é a mais característica da nova geração, até. Ela não aparece nesse aqui. Mas abaixo dela, eu acho que a Jay é a que eu mais me lembro. Eu sempre lembro delas duas quando eu lembro desses personagens terciários da TNG, né? Uhum. E, cara, eu tava fazendo uma pesquisa, cara. Essa Alferes Jay aí, a atriz que chama-se Tracy Lee Coco, né? E eu tava vendo na internet, cara, você acredita que tem até um site dedicado a ela, a Alferes Jay, cara? Sério, velho? É sério. Só que eu acho que, na verdade, esse é um site promocional da própria atriz, assim, sabe? Uhum. Mas é... Porque tem umas fotos atuais também dela em convenções, assim, parece ser uma coisa meio promocional, assim, né? A questão é que, enfim, tá aí ela novamente, né? Contracenando com Patrick Stewart aí e tal, né, cara? É um puta de um currículo, né, meu? Pensa. Pô. Ah, ela já fez várias coisas, né? Ela já fez várias... Mas usando maquiagens pesadas, né? Drone, outros alienígenas. Eu acho que em Deep Space Nine ela participa também como alienígena, não é? Em Voyager, em DS9. E também parece que, pelo que eu tava vendo, ela participou de aquele lance lá, dos três primeiros filmes, não é isso? Ah, essa Jay participou de episódio pra caramba. É, então, ela é... Por isso que eu falei, é bem característica. Ela tem um visual que é difícil de você... Você sempre se lembra, né? Esse cabelinho curto dela meio espetado aí e tal. Aham. Uhum. Mas também a carreira dela parou em jornada, né? Pelo menos que me parece aqui. Ah, cara, uma coisa importante pra comentar, que eu me lembrei também, que eu tava vendo nesse... acho que foi no Memory Alpha também. Você sabe que esse é o primeiro episódio, cara, que é acreditada a participação da Major Barrett como a voz do computador. Tipo, todas as outras vezes que ela... Ah, verdade. Porque é assim, desde a série clássica que ela faz, né, a voz do computador. Só que a primeira vez em que ela recebe os créditos é nesse episódio aqui, cara. Isso eu não imaginava, cara. Caraca. Eu não sabia disso, cara. Foda, né? Bom, o Data, ele tá ali ainda pesquisando. E nessa hora que o Riker pega e fala, ó, acelera aí, meu amigo, porque Vai dar merda aí, cara. Os caras estão querendo fazer guerra aí. Se tem um espião aqui, a gente precisa saber quem que é. É, então. Eu gosto da participação do Data dessa forma também, pra caramba, assim, sabe? Essa coisa de... No episódio, a gente até tem uma cena do Data fazendo aquela coisa de... humor, né? Ele falando sobre a questão de não entender o humor. Uma cena meio inocentezinha do Data. A gente tem uma assim, né? Uhum. Nesse episódio. Só que no restante dele, ele é aquele Data analítico completamente investigativo. Eu gosto muito disso, né? Isso lembra um pouco aquela coisa do Data Sherlock Holmes, né? Que a gente vê em alguns episódios, né? Ah, sim. Nesse episódio, ele é o detetive, né, cara? Aqui ele tá realmente desempenhando esse papel. Cara, é muito legal quando... O Data ouve o computador dizendo, a Major Barrett dizendo, é um aparelho que consegue levar, sei lá, ele pergunta, o que que poderia ser o emissor, pra que que serviria essas ondas e tal, aí fala, pra levar a mensagem diretamente ao cérebro humano através de ondas eletromagnéticas. Nessa hora você pensa, meu, o Data já sabe o que tá acontecendo. Na hora ele deve, na hora não tem jeito, quer dizer, quem que precisa disso pra... Quem que fica recebendo esse tipo de... informação, né? De informação a todo tempo, no caso, pra enxergar, né? Ah. Então, pra ele já somou 2 mais 2, já era. Ali já tava... Só que mesmo assim, é legal que... Tanto é que a primeira coisa que ele faz é ir lá na nave auxiliar, né? Sim. Não é isso? Na Onizuka, né? Que chama? Onizuka. Onizuka. E é legal que vai se alternando as cenas entre o Data investigando e o Jordi se aproximando lá do embaixador e do governador lá na área de carga 4, né? E é bacana porque vai ter aquele lance de que, mais uma vez, vai ser usado aquele tipo de lente na câmera que deixa tudo meio estranho, né, quando mostra o Jordi. É sempre estranho. Pode ver, na cena do turbo elevador é assim, essa câmera meio olho de peixe, assim. Uhum. Pra deixar bem claro que o Jordi... É bizarro o mundo em que o Jordi está na mente dele, aí ele tá alterado. Na cena da área de carga 4, cara, quando mostra na sequência aí, você pode ver que dá pra ver com mais nitidez a Alferes Kellogg. Ela tá ali. Na área de carga? É um pouco antes de quando mostra o George andando entre os corredores, né? Ah, tá, sim. E a cena do corredor é bem opressiva, né? Já fica bem, é como se fosse assim, a partir de agora o George, ele não é mais o George mesmo, agora ele é o... A máquina de matar. É... Alguma coisa assim, né? É muito legal quando ele vai tirar o phaser assim e aparece o O'Brien do nada. Senhor tenente. Peraí, deixa eu dar um tiro em você antes. Eu já tô com vontade de fazer isso faz tempo. Sacanagem. Nessa cena da área de carga 4, eu pesquisei lá no Memory Alpha, só que eu não consegui reconhecer os caras aí. Mas tá dizendo lá que nessa cena tem o Garvey, que é um outro personagem também terciário. E a Jay parece que tá aí também, mas a Jay eu não consegui enxergar aí não, cara. A Jay? É, essa que a gente falou lá, que era a Tracy Lee Coco, sabe? Ela então, tá lá? Que ela... diz no Memory Alpha, né, cara? Eu não consegui vê-la aí. Agora, a Kellogg tá bem visível mesmo. Computer, current location of Commander LaForge. Cargo Bay 4. Data to Lieutenant Worf. Priority 1. Go ahead. Take Commander LaForge into custody immediately. Sir? That is an order. Uma coisa interessante que eu tava vendo aí também é que eles tinham filmado uma cena que era meio que uma lutinha ali entre o Picard e o LaForge, né, cara? Uhum. Com dublês, né? Tinham feito isso com dublês. Só que aí, na última hora, parece que não quiseram incluir. O que eu acho muito bom, cara. Não precisa de lutinha nenhuma aí, né? Pensa bem. O cara é um robozinho, né? Só você. Não, e assim, realmente não precisa, né? Ficar aquela coisa de exagero. Não precisa disso, né, cara? Aí veio o Data, né, cara, explicar toda a situação, né? Foi legal, ele explica aonde levou a investigação dele. E é bacana quando, só pode ser ou o Picard ou o embaixador, né? Puta, o embaixador já trava na hora ali, né, cara? Porque eu achei genial, cara. Quando ele fala, eu solicito asilo, né, cara? Só que aí o Picard, cara, a melhor coisa que ele faz, né? Ele fala, tudo bem, eu concedo asilo depois que você for lá... Resolver lá embaixo, lá com seus compatriotas. Né? Assim, depois que você resolveu, como que fala? A investigação. Sobre a ideia de que ele tem que ter um dispositivo que tá emitindo essas frequências, né? Uhum. Puta, cara, eu fico imaginando que ele deve ter sido torturado até a morte por esses Klingons aí, cara. Imagina isso. Não, com certeza. Meu, imagina na mão dos Klingons, cara. Como que eles vão lidar com um negócio desse? Devem ter... Puta, cara, deve ter... Não é à toa que ele fala solicito asilo, ele deve saber o que espera ele, cara. Assim, meu, agora deu merda, eu posso ficar por Nossa. Aqui? pelo fato de serem Klingons, cara, eu espero que sabe, eu tenho a impressão que deve ter sido muito cruel o que aconteceu com ele na sequência, viu? Sim, e ainda mais, e tem outra questão, né? Ele fez isso com os Romulanos, né? Nossa, com os Romulanos, tem essa ainda, né, cara? Os Klingons vão ficar puta vida. Não, e poderia ter iniciado uma guerra com a Federação, imagina. Por mais sanguinários que os Klingons são, cara, eles têm um cagaço do caralho da Federação. Sim. Né? Então, você imagina, eles iam perder uma quantidade de naves e gente e tal, ia ser uma merda. Ia enfraquecer o Império, ia dar uma merda, cara. Esse embaixador... É legal que esse ator do embaixador, ele expressa bem, cara, o cagaço, assim, o medo extremo que ele... O cagaço é enorme, cara. Eu acho que é o pior, tipo, é a pior situação que você pode se enfiar, cara. Pensa nisso. Assim, agora fodeu, agora já era. O cara deu um novo patamar pra palavra fodeu, né, cara? É outro nível, né, cara? Bom, enfim, cara, a gente vai partir pra última cena do episódio, né? Que é muito legal, cara, porque Nossa, essa cena é... Eu achei ela bem tensa, é... Meu, o cara se liga da violação que teve na mente dele. Cara, é uma coisa meio tipo... eu acho que é bem pesada. Na verdade, eu achei legal, muito legal pelo fato de ser uma cena meio... Que é legal que não tenha terminado com um final feliz nem nada. Eles estão vendo as consequências, né? É legal isso aí. Sim. Deixou bem dramático. E é legal também que a Diana, ela tem todo o cuidado pra falar com ele, né? É legal que ela ela tem tato, né, nessa cena pra poder lidar com isso. Nessa hora ela mostra que ela é uma boa psicóloga, né? É. Então, nessa hora, né? Tem horas na série que ela vacila, mas nessa cena aí tá bem feito o negócio. I'm just not sure about anything. Believe it or not, that's a good sign. A beginning. Now, let's go back to the shuttlecraft. There was a Romulan ship, and the first thing you did was... parte de atuação aí na última cena ficou legal mesmo, cara. O próprio Oliver Burton aí e tal. Né? Conclusão boa, cara. Eu considero um final perfeito também pro episódio. Né? O que eu acho legal é a começo dessa cena, ele batendo na cabeça, assim, mas eu lembro disso... Como não aconteceu, né? O desespero do cara, né? Você vê assim, não pode ser verdade, né? Não, e pior, o cara tinha a lembrança de um final de semana, vamos dizer, maravilhoso, sabe? Um negócio maravilhoso, assim. Pra ver quanto maravilhoso foi o negócio. E aí o cara descobre que passou apenas por uma lavagem cerebral pelos Romulanos lá, cara. Porra, é foda. E, assim, o episódio termina assim, né? Mostrando essa desesperança ali na hora, né? Por mais que a Diana fale, isso é bom que você não se lembre, já é um começo, sei lá, ela fala algo do tipo, assim, né? Uhum. Que ele não se lembra como foi parar em Risa, né? O que acontece quando ele tava no shuttle e não tem esse passo a passo, né? Ele começa a se ligar de que realmente tem um erro aí. E o da hora que eu fico pensando é, ao mesmo tempo que o episódio termina assim, ele já te deixa com a dúvida, tipo, se você tá vendo na ordem cronológica, você pensa assim, porra, e quem era aquela Romulana, sabe? Quem era aquela personagem? Que plano é esse? Pra onde isso vai levar? Será que vai ter consequência? Porra, cara, esse episódio é muito bom, cara. Sim, ele te deixa gancho pra várias coisas, né? E é bacana que depois vai ter mesmo uma... Enfim, a Cilla vai se estabelecer como uma personagem que vai causar pra caramba aí mais pra frente e tal. Muito bom, cara. Nessa hora que você vê que a nova geração, ela trouxe muita novidade pra franquia, assim, sabe? Porque não existia... Cara, você tinha a série clássica e depois os filmes. Aí vem, sabe, essa série com esse monte de coisas, né, cara? Vários personagens, subtramas... Sabe, pequenos arcos, né? O lance do Worf que tem nesse episódio também, né? Essa coisa que a gente tá no meio do arco do Worf aí, da resolução do lance da perda da honra dele e tal. Então você vê como que, cara, eu acho sensacional, cara. Essa é uma fase da nova geração que eu acho, assim, acho que é a melhor fase, assim. Terceira, quarta temporada ali da nova geração, acho que é o ouro da série mesmo. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard, Captain Jean-Luc Picard. Mas enfim, como a gente está partindo para uma conclusão, eu falei bastante aí, você teria alguma coisa a dizer sobre sei lá, observações finais e tal? Alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que a gente cobriu tudo nesse episódio. Então, acho que foi bem legal. Bom, então vamos fechar, né, Ricardo? Acho que é isso, né, cara? É, porque acho que nem a gente já falou bem do episódio, o podcast inteiro. Esse é um episódio que nem tinha muita coisa pra falar mal, né, cara? Não, ainda bem. Captain. E é curioso que o último Sessão 31 sobre um episódio da nova geração foi o primeiro do ano, que é sobre o episódio Contagion, né? E nesse episódio, ele também se tratava de uma trama em que tem lá os Romulanos como antagonistas, né? Só que eles estavam mais na frente da história, né? Nesse aqui, eles estão ali por trás dos bastidores, digamos. Certo. Né? Mas é bacana, cara. É só reforçando o que eu tinha dito lá, cara, na nova geração, na maior parte das vezes, os Romulanos desempenham um papel assim que, cara, sempre te deixa aquela sensação de que é legal eles como vilões na história, né, cara? Ah, sim. Tirando aquele personagem lá, que o Romulano, eu sou mal, mas tô com dor de barriga, tá beleza. Ah, pelo menos ele tá ali só de background, né, cara? E ele já apareceu várias vezes, né? Não, eles nunca deram nome pra ele, né? Mas ele já apareceu em vários outros episódios como um oficial romulano, né? É sério? Na nova geração, é isso? É, na nova geração. No, caramba, isso eu não sabia. No The Chase e Time Escape. E ele fica sempre com a carinha com a cabeça bem inclinada. Qual que é o nome dele, do ator, sei lá? O personagem não tem nome, não, né? Não. É Lytryn Stang. Cara, me passa aí o link depois, eu quero ver a cara desse... Não, o cara é comediante, músico e ator. Não é ator que ele fica com essa cara, né? Assim... Eu vou fazer cara de mal, mas eu sou comediante, não vai dar certo. Cara, eu fiquei curioso em ver um stand-up dele, por exemplo. Agora eu vou fazer cara de mal. Ele tem na cabeça, né? Ah, mas é que ele adotou também um outro nome aqui, de posterior. IMDB, ele já se chama de Shannon Rattigan. Caramba, Shannon Rattigan. Tô vendo aqui. Cara, e olha só, ele fez um bajuriano em Anson Row. Olha só, aí, sem maquiagem, quer dizer, só com a maquiagem bajuriana. Quer dizer, o cabelo dele natural ali, meio loiro e tal. Aham. E feio pra caralho, né? Cara, consegue ser feio, hein? Tá certo. Então. Deixa até ver uma foto dele aí sem a maquiagem. Sem maquiagem também não salva, não. Tá, é, com certeza a maquiagem deve até melhorar, né, cara? Sim. Estamos aí caminhando para o final do podcast, então eu vou aproveitar agora para revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Prototype, da Voyager. Bom, Ricardo, é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, cara. Um grande abraço e até a próxima. Ah, obrigado pelo convite e Jolan True. Eu agradeço também a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!